Os ingredientes do universo. O elo perdido faz parte. É, matéria, antimatéria, também existe. É, são ingredientes, são vários ingredientes. A inveja, ciúmes, política não pode faltar. É, Bimala, são todos ingredientes do universo. Todos os ingredientes são mostrados, explicados no Bhagavad Gita, capítulo 14.3, que nós vamos ler hoje. Os três modos da natureza material. Os três modos: bondade, paixão, ignorância, pureza, impureza, degradação, purificação. São todos ingredientes, tudo que acontece no universo. São os ingredientes do universo. Se acontece no universo, faz parte do universo e faz parte dos ingredientes. Tá, já enrolei de... Não estou enrolando, Bimala. Eu estou aqui lendo a verdade absoluta. Esse conhecimento é bom por isso, né? Porque ele nunca muda. Se você aprende a verdade absoluta, você não vai ter que ficar revisando, corrigindo, atualizando. Não precisa se atualizar, não. Não precisa revisar, não precisa corrigir. É um conhecimento completo, perfeito e eterno. Porque toda vez que acontece a criação material ou a criação do universo, usa-se os mesmos ingredientes. É, só muda os artistas, né? Nessa era todo mundo nasce artista. Ah, não é para falar essas coisas. Tá bom, Bimala, poxa vida, é só o começo do programa. E que mais? Vamos falar do festival, o convite do Festival Transcendental Hare Krishna. Dá tempo para muita gente ainda, dependendo do estado, país, cidade. Tem dois aniversários. Vamos ler o Shrimad Bhagavatam e vamos ler o livro Krishna, se o Nayana não falar demais. Agora tem que falar assim. Tá bom, Bimala, a senhora que manda fazer o quê? Então vamos lá ver os ingredientes do universo com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Ama Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Andeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Vantya kalpa tarubhyascha kripa sindubhya evacha patita nampa vanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Então vamos tentar cantar o verso 3. Mama Jyonir Mahabrahma Tasmin Garbam Dadamyaham Sambhava Sarva Bhutanam Tato Bhavati Bharata. Tradução palavra por palavra. Mama, meu. Jyoni, fonte de nascimento. Mahat, a existência material total. Brahma, supremo. Tasmin, neste. Garbam, gravidez. Dadami, crio. Aham, eu. Sambhava, possibilidade. Sarva Bhutanam, de todas as entidades vivas. Tata, consequentemente. Bhavati, se torna. Bharata, ó filho de Bharata. Tradução completa. A substância material total, chamada Brahman, é a fonte do nascimento. E é este Brahman que eu fecundo, possibilitando os nascimentos de todos os seres vivos, ó filho de Bharata. Bimala, não tem, teve um programa que nós, qual foi o título? Fecundando a Mãe Natureza. Faz parte aqui, esse verso faz parte, né? Qual natureza? Natureza Brahman. É este Brahman que eu fecundo, é Krishna falando, né? O macho supremo. Aliás, o único macho que existe, né? O resto são suas... são as expansões de Krishna. O resto são as energias de Krishna. Então, o único macho que existe é Krishna. O resto são as energias de Krishna. As expansões de Krishna. E são as desfrutadas. Tá bom, ler de novo e continuar assim, ler de novo e ouvir a explicação de Prabhupada. Boa ideia, Bimala, grande ideia. A substância material total, chamada Brahman, é a fonte do nascimento. E é este Brahman que eu fecundo, possibilitando os nascimentos de todos os seres vivos, ó filho de Bharata. Esta é uma explicação do mundo. Tudo o que acontece é devido à combinação de Kshetra e Kshetragya, em português, a combinação do corpo e da alma transcendental. Está vendo? Então, tudo o que acontece, né, no mundo, no universo, é essa combinação, a combinação de duas energias de Krishna, né? O corpo, que é a energia externa de Deus, e a alma, que é a energia interna de Deus. Esta combinação da natureza material e da entidade viva se faz possível através do próprio Deus Supremo. O Mahatattva, ou seja, a totalidade dos ingredientes materiais, né, é a causa total da manifestação cósmica. E por que? Na substância total da causa material existem três modos da natureza. É às vezes chamada Brahman. Tá vendo, Bima? Os três modos são ativos. Quando Krishna ativa os três modos, começam os nossos problemas aqui. Porque eles nos empurram a fazer muitas coisas que, na verdade, a gente nem quer, né? A gente quer e não quer, né? A gente deseja, né? E Krishna dá um jeito de empurrar essas coisas aí, né? Você quer isso? Então toma isso, né? E aí, meu amigo, aí começa a bola de neve, que a gente só vai conseguir parar se encontrar um devoto de Deus, um Hare Krishna de verdade pela frente, senão, meu amigo... A gente vai continuar no olho do furacão, como dizem, né? A bola de neve vai continuar rolando e nossos pecados só vão aumentando. E a gente só se enrola, né? Se afoga no oceano de ignorância. Onde está? Tá. A suprema personalidade de Deus, Krishna, fecunda esta substância total, o Mahatattva, a totalidade dos ingredientes, né? E desse modo inumeráveis universos tornam-se possíveis. Esta substância material total, está vendo? Esta substância material total, a totalidade dos elementos materiais, o Mahatattva, é descrita como Brahman na literatura védica. Prabhupada cita um verso aqui: Tasma etat Brahma namarupam anam cha jayate. Neste Brahman, a pessoa suprema Krishna fecunda as sementes das entidades vivas, que são os 8 milhões e 400 mil corpos diferentes. É para a gente tentar ser feliz sem Deus. Agora eu sou um passarinho. Agora eu sou um macaquinho. Agora eu sou um peixinho. E agora eu sou um viadinho. É de quatro patas. E aí a gente tenta ser feliz, né? O Bharata, o rei Bharata, ficou com pena, né, da viada que deu cria, ou foi atacada, e nasceu o viadinho, e ele se encantou com o viadinho, cuidou do viadinho, se apegou no viadinho, morreu pensando no viadinho, teve que vir num corpo de viadinho, né? Isso atrasou aí sua autorrealização. Então, tem muitas armadilhas dentro do universo para nos impedir de autorrealizar, de se autorrealizar. Os 24 elementos, começando com a terra, água, fogo e ar, são todos a energia material chamada Mahabrahman, ou o grande Brahman, a natureza material. Como se explica no sétimo capítulo, além desta, existe uma outra natureza superior, a entidade viva, que somos nós. A natureza superior é misturada na natureza material pela vontade da suprema personalidade de Deus, Krishna. E depois todas as entidades vivas nascem desta natureza material. Puxa, que louco, hein, Bimão? É, sempre é feita a vontade de Krishna, né? Tanto na natureza transcendental quanto na natureza material. E a vontade de Krishna é nos satisfazer, nós que somos seus filhos, rebeldes, loucos, pisantes, pisamos na bola, né? E Krishna, o que Krishna fez? Krishna misturou a gente com essa criação material, né? Pela vontade, ah, tá bom, você quer isso, meu filho, então vou te dar isso. E aí, depois, todas as entidades vivas nascem desta natureza material. O escorpião põe seus ovos em montes de arroz, e às vezes se diz que o escorpião nasce do arroz, mas o arroz não é a causa do escorpião. Na realidade, os ovos foram postos pela mãe. Similarmente, a natureza material não é a causa do nascimento das entidades vivas. Por isso que eles nunca vão achar o elo perdido, Bima. Eles acham que o elo é uma coisa material e não é. O elo é antimaterial, somos nós, almas eternas. Na verdade, o que nos carrega de um corpo a outro é o corpo material sutil. Nem isso eles vão conseguir. Será que? Acho que vai, né? Chega uma hora que eles conseguem ver o corpo material sutil com essas porcarias eletrônicas, mecânicas aí que eles criam. Lixo, lixo eletrônico, lixo mecânico, né? Quem sabe um dia, né? Mas o corpo material sutil, que é que nos carrega de um corpo a outro. A semente é dada pela suprema personalidade de Deus, Krishna, e elas somente parece que surgem como produtos da natureza material. Desse modo, toda entidade viva, de acordo com suas atividades passadas, tem um corpo diferente, criado por esta natureza material. E a entidade pode gozar ou sofrer de acordo com seus feitos passados. É por isso que um já nasce ferrado e o outro já nasce se dando bem. Isso acontece de acordo com o que fez em vidas passadas. O Senhor Krishna é a causa de todas as manifestações das entidades vivas neste mundo material. É, e tem um engano, né, que as pessoas acham que não, eu quero nascer no Brasil. Quem quer nascer no Brasil? Nascer no terceiro mundo? É a maior burrice que tem, né? É melhor nascer no primeiro mundo, né, Bimala? Não. Se pode escolher, né? Para quê? Mas o detalhe é que a gente não pode escolher. Quer dizer, pode e não pode, né? Então, nesse exato momento, nós estamos escolhendo, através de nossas ações, através de nossos atos, qual país que vamos nascer e qual corpo, qual país, qual mundo, quais dos mundos, né? Porque tem mundos superiores, intermediários, inferiores, qual mundo, quais dos mundos nós vamos nascer, em qual planeta, em qual corpo. Estamos escolhendo isso através de nossas ações. Por quê? Quando a gente morre, somos imediatamente julgados, condenados, executados de acordo com nossas ações e não com o que a gente pensa. O que a gente pensa não conta nada. Pelo menos em Kali Yuga não conta nada, né? Nem a ofensa mental conta em Kali Yuga. Se contasse também nem ia sobrar ninguém. Tá, já parei de falar, Bimala. Nossa, não é fácil, não. Ah, eu fico divagando, como aquele ouvinte reclamou, criticou. Tá bom, Bimala. Não, a senhora e ele têm razão. Bom, gente boa, todo conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. E o Bhagavad Gita como ele é está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está passando o link Agenda. Depois está passando o link Livros Grátis. Você clica aí que você encontra várias opções do Bhagavad Gita em português. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção que está passando agora, Livros de Prabhupada. Você clica aí, já cliquei. Já abriu, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Vai descendo, já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. Inclusive, né, agora eu me lembrei, Bimala, você já encomende seus livros já, porque estamos no mês da maratona, né? Estamos aí, está chegando no meio, na metade do mês da maratona. E os devotos fazem um sacrifício extra, né? Saem mais cedo, voltam mais tarde, para distribuir o maior número de livros possíveis. Então, já encomende já os seus livros, suas coleções, porque daqui a pouco não vai ter nada, né? Aí vai ter que esperar imprimir tudo novamente. Então, você que está interessado aí no Bhagavad Gita, tá aí, ó, Bhagavad Gita especial de luxo, edição especial de luxo, é outra versão, não é essa aí que está na foto, né, Bimala? Mas é de luxo, é de luxo. Não, ó, estando escrito embaixo, Sua Divina Graça, tá? Se o autor for Sua Divina Graça, C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, pode adquirir qualquer livro de Prabhupada, porque é o conhecimento que a gente divulga aqui na rádio, tá bom? Então tá aí. O Bhagavad Gita, como ele é edição especial de luxo, agora em 2 volumes. Aí você já encomenda esse aí, o de luxo, tá? Aí você vai descendo mais 4, aí já aparece o Bhagavad Gita, como ele é edição normal. Já encomenda também, já encomenda 1, 2, uma caixa aí, vários livros. Esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende. Ou então, dia 25, esquece por aí e compartilha conhecimento. Tá bom? Então tá bom. Já falei demais, né? Então tá bom. Então, qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa, É que nós tem aniversário, Bimala. Tem os aniversários, tem o Festival Transcendental Hare Krishna. O que, que a gente faz primeiro? Ah, primeiro o convite. Então vamos lá, primeiro o convite, já perdeu muito tempo, tá bom? É, o culpado sou eu sempre. Você que está ouvindo, está convidado a cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece aí todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e na segunda linha está passando o link Agenda. Você clica aí, tá? Já vão abrir os endereços do Brasil inteiro, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, se está aberto ao público, e aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. E só tem um problema, viu? Depois no final ninguém quer ir embora, né, Bima? Tem que tocar. Ó, vambora, gente, os Hare Krishna tem que dormir para acordar às 4 horas da manhã, vambora, vambora. Ah, então, não quer ir embora? Então fica aí, dorme aí para assistir também o festival que começa às 4 horas da manhã. Todo dia, né, tem essa festa transcendental que começa às 4 e meia da manhã. Acorda às 4 e meia da manhã, os devotos já estão cantando e dançando para Deus, tá bom? Então tá bom. Faz contato antes. E você que está fora do Brasil, lá embaixo na letra T de templos, tem lá o link Templos no Mundo, com os endereços do mundo inteiro. Combinado, gente boa? Então tá combinado. O que quer falar mais? Ah, falar os aniversários, Bimala. É, quem está fazendo aniversário neste dia 13 é Sua Santidade, Radhanatha Swami, mais uma grande alma que se rendeu aos pés de lótus de Deus. Quem está fazendo aniversário também é nosso querido ouvinte Robson dos Santos, de São Paulo, capital. Ô Robson, parabéns, gente boa! Que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama, tá bom? Então tá bom, muito obrigado pela audiência, hein? Pô, manda um pedaço de bolo aqui para nós. O que é, Bimala? Parece um pedinte profissional. Ninguém vai fazer isso, Bimala. Tô brincando, todo mundo sabe que eu tô brincando, né? Mandar bolo pelo correio? Ah, ainda não, né? Ainda não, né? De repente, quando o correio for vendido, aí pessoas mais competentes e capacitadas, pode ser que isso aconteça, né? Tá bom, já parei de falar. O que eu ia falar? Também você me corta, me perdoa. Ah, ler o Bhagavatam. Então vamos lá, vamos ler o Bhagavatam, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimpatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Avadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo o Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo... Onde estávamos? Tá, canto 4, capítulo 25, descrição das características do rei Purandjana. Paramos onde o rei Purandjana tinha desejos ilimitados de gozo dos sentidos. É a mesma coisa que as pessoas comuns, né? Quer desfrutar, só quer festar, né? Só isso. A pessoa comum só pensa nisso, né? Só pensa naquilo, desfrute, né? Só desfrutar. E o rei Purandjana tinha desejos ilimitados de gozo dos sentidos. Consequentemente, ele viajou por todo o mundo para encontrar um lugar onde pudesse satisfazer todos os seus desejos. Infelizmente, ele encontrou um sentimento de insuficiência em toda a parte. É fracasso, né? Decepção, frustração. Srila Vidyapati, um grande devoto de Deus, poeta, canta uma canção cuja tradução é: o gozo material dos sentidos, com sociedade, amizade e amor, é comparado nesta passagem a uma gota d'água caindo sobre um deserto. São necessários oceanos de água para satisfazer um deserto. Mas, se apenas uma gota d'água é fornecida, qual é a sua utilidade? Do mesmo modo, a entidade viva é parte integrante da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, e como se afirma no Vedanta Sutra, é Anandamaya Vyasa, ou seja, em português, plena de gozo. Ou a fonte do gozo, né? Sendo parte integrante da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, a entidade viva também anda em busca de gozo completo. Todo mundo buscando prazer. Não existe ninguém, nenhum ser vivo que não esteja correndo atrás do prazer. Entretanto, não se pode obter gozo completo separadamente da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, porque Krishna é a fonte do gozo, a fonte do prazer, inesgotável, ilimitada de prazer. Em suas andanças por diferentes espécies de vida, pode ser que a entidade viva experimente algum tipo de gozo em um corpo ou outro, porém, o pleno gozo dos sentidos não se pode obter em nenhum corpo material. Assim, Purandjana, a entidade viva vagueia em diferentes classes de corpos, mas em toda parte encontra frustração. Em sua tentativa de desfrutar, em outras palavras, a centelha transcendental coberta pela matéria, que somos nós, não pode desfrutar plenamente dos sentidos em nenhuma circunstância de vida material. Pode ser que um veado se absorva nos sons musicais vibrados por um caçador, mas o resultado é que ele perde a sua vida. Analogamente, um peixe é muito perito em satisfazer a sua língua, mas ao comer a isca oferecida pelo pescador, ele perde sua vida. Mesmo o elefante, que é tão forte, é capturado e perde sua independência enquanto satisfaz seus órgãos genitais com uma elefanta. Em todas e cada uma das espécies de vida, a entidade viva obtém um corpo para satisfazer vários sentidos, mas não pode desfrutar de todos os seus sentidos de uma só vez. Sob a forma de vida humana, ela obtém a oportunidade de desfrutar de todos os seus sentidos de modo pervertido, mas o resultado é que ela fica tão atormentada em suas tentativas de gozo dos sentidos, que finalmente fica taciturna. Lembrei de um vídeo que mandaram aqui, aí aparece... O cara está passando na rua e tem uma velhinha varrendo a rua, ele... Bom dia! Nossa, a velhinha xinga ele, só não chama ele de santo, xinga tudo. Ah, bom dia! É, geralmente a pessoa vem pegando a idade, né? Fica totalmente frustrada, decepcionada, taciturna e por aí vai, né? Lembrei desse vídeo aí, Bimala, que mandaram para mim. Ah, ninguém perguntou, tá bom. É, vai amargando, vai azedando, né? Aí vai dando aquela... Como sua santidade Purushatraya Swami falou numa palestra lá em Ribeirão, que eu participei. Eu, na época eu não tinha entendido muito bem, né? O cérebro vai murchando, né? Eu falei, louco, o cérebro vai murchando, né? Depois eu pesquisei... vai murchando o cérebro, vai murchando tudo, né? Vira um maracujá seco. A pessoa vira um maracujá seco, né? Quer dizer, ela acha que vira, porque nós somos almas eternas, né? Mas as pessoas não sabem disso e viram, e murcha o cérebro, murcha tudo, vira um maracujá seco realmente, né? Fica aquela coisa mandada, né? Que miséria, né? Então, mas nós não precisamos passar por tudo isso, né? É só a gente praticar a vida transcendental. À medida que procura satisfazer mais e mais os sentidos, ela fica cada vez mais emaranhada. Certa vez, enquanto vagava dessa maneira, ele viu no lado meridional dos Himalaias, num lugar chamado Bharatavarsha, é o nome da Índia antigamente, né? Uma cidade cercada por 9 portões e caracterizada por todas as facilidades auspiciosas. Calma, estou ladeando a página. O trecho de terra ao sul das montanhas dos Himalaias é a Índia, que era conhecida como Bharatavarsha. Quando uma entidade viva nasce em Bharatavarsha, ela é considerada muito afortunada. Na verdade, Chaitanya Mahaprabhu afirma que... Ele fala um verso aqui da coleção Chaitanya Charitamrita e Prabhupada explica que assim... Qualquer pessoa que nasça na terra de Bharatavarsha, Índia, obtém todas as vantagens da vida. Ela pode aproveitar-se de todas essas vantagens, tanto para o avanço material quanto para o avanço transcendental, e assim tornar sua vida exitosa. Após alcançar a meta da vida, ela poderá distribuir o seu conhecimento e sua experiência por todo o mundo, com propósitos humanitários. Em outras palavras, quem nasce na terra de Bharatavarsha, Índia, em virtude de suas atividades piedosas passadas, obtém plena oportunidade de desenvolver a forma de vida humana. Na Índia, a condição climática é tal que qualquer pessoa pode viver muito pacificamente sem ser perturbada pelas condições materiais. Na verdade, durante a época de Maharaja Yudhishthira ou do Senhor Amachandra, a população estava livre de todas as ansiedades. Não havia sequer frio ou calor extremos. As três espécies de condições miseráveis, a de átmica, a de báltica e a de dáivica, ou seja, as misérias infligidas pelo corpo e pela própria mente, misérias impostas por outras entidades vivas e distúrbios naturais, estavam todas ausentes durante o reinado do Senhor Amachandra ou de Maharaja Yudhishthira. Mas hoje em dia, em comparação com outros países, a terra da Índia está sendo artificialmente vítima de distúrbios. Apesar desses distúrbios materiais, contudo, a cultura do país é tal que se pode facilmente alcançar aí a meta da vida, a saber, a salvação ou liberação do cativeiro material. Assim, para nascer na Índia é preciso ter executado muitas atividades piedosas em vidas passadas. Não é de graça, né, Bima? Neste verso, a palavra Lakshita Lakshanam indica que o corpo humano obtido na Índia é muito auspicioso. A cultura védica é plena de conhecimento e uma pessoa nascida na Índia pode tirar pleno proveito do conhecimento cultural védico e do sistema cultural conhecido como o sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. Mesmo hoje, calma, estou ladeando a página. Mesmo hoje em dia, enquanto viajamos por todo o mundo, percebemos que em certos países os seres humanos têm muitos recursos materiais, mas não têm recursos para o avanço transcendental. Observamos em toda parte os efeitos de vantagens unilaterais e uma falta de oportunidade integrais. Um cego pode caminhar, mas não pode ver, e um coxo não pode caminhar, mas pode ver. Anda, pango, niaya. Em português, o cego pode carregar o coxo sobre seus ombros e ser orientado pelo coxo enquanto caminha. Assim, combinados, eles podem agir, mas individualmente, nem o cego, nem o coxo podem caminhar bem. De maneira semelhante, esta forma de vida humana destina-se ao avanço da vida transcendental e à manutenção ordeira das necessidades materiais. Especialmente nos países ocidentais há muitos recursos para o conforto material, porém ninguém faz ideia do que é avanço transcendental. Embora muitos anseiem avançar transcendentalmente, há muitos trapaceiros que se aproveitam de seu dinheiro, blefam-nos e vão embora. Felizmente, o movimento para a consciência de Krishna está aí para dar todas as oportunidades para o avanço material e transcendental. Dessa maneira, a população nos países ocidentais pode aproveitar-se deste movimento. Na Índia, qualquer homem de aldeia, não se deixando afetar pelas cidades industriais da Índia, ainda pode viver em qualquer condição e fazer avanço transcendental. O corpo é chamado de a cidade de 9 portões, os quais incluem 2 olhos, 2 ouvidos, 2 narinas, 1 boca, 1 órgão genital e 1 ânus. Quando os 9 portões estão limpos e funcionam bem, considera-se o corpo como saudável. A Índia mantém esses 9 portões limpos. Os aldeões que acordam de manhã cedo banham-se em balneários ou em rios, vão aos templos participar do programa da madrugada, cantam o Mahamantra Hare Krishna e tomam o alimento oferecido a Deus. Dessa maneira, pode-se tirar proveito de todas as vantagens da vida humana. Aos poucos, estamos introduzindo este sistema em diferentes centros de nossa sociedade nos países ocidentais. Quem se aproveita disto torna-se cada vez mais iluminado na vida transcendental. No momento atual, a Índia pode ser comparada ao coxo e os países ocidentais aos cegos. Nos últimos 2000 anos, a Índia foi subjugada por governos estrangeiros e as pernas do progresso foram quebradas. Nos países ocidentais, os olhos da população tornaram-se cegos devido ao ofuscante fulgor da opulência material. O cego dos países ocidentais e o coxo da Índia devem unir-se neste movimento para a consciência de Krishna. Então, o aleijado da Índia poderá caminhar com a ajuda do ocidental e o ocidental cego poderá ver com a ajuda do aleijado. Em suma, o avanço material dos países materiais, o avanço material dos países ocidentais e os bens transcendentais da Índia devem combinar-se para a elevação de toda a sociedade humana. E assim todo mundo ganha, né? Bom, gente boa, vamos parar aqui. Vai continuar. Começou a se falar da cidade de 9 portões, né? No próximo verso vai continuar falando, explicando e detalhando. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas com todos os detalhes estão nessa coleção Shrimad Bhagavatam, O Purana Imaculado. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Isso mesmo. Ah, primeiro agenda, tá. Tem que falar agenda, meu irmão? Todo mundo está vendo aí, tem que falar, tá bom. Então, está passando o link agenda, depois passa aí o link Livros Grátis, onde você encontra as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só está passando aí a próxima opção, só tem uma opção que está passando aí agora, Livros de Prabhupada. Você clica aí, já cliquei aqui. Calma, tá abrindo, já apareceu o Shrimad Bhagavatam, terceiro canto, você clica aí que você já encontra os vários livros que já foram impressos, eles facilitam, parcelam e você começa a adquirir agora a sua coleção Shrimad Bhagavatam, O Purana Imaculado, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Bom, então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshama. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Parimam. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava, Rakshama. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Parimam. Tá bom, Bímola? Tá cada vez pior. É, eu não sei cantar, né, Bímola? A gente tenta não estragar, né? A gente tenta não estragar. Ah, paramos agora, é verdade. Paramos onde as vaqueirinhas começam a falar com Krishna. Krishna falou com as vaqueirinhas, agora as vaqueirinhas é que vão falar com Krishna. Desculpem. Não me apressa não, senão vai acontecer igual aconteceu no programa passado. Eu engasguei com a água aqui, ó. As vaqueirinhas então oraram para Krishna. Querido Krishna, do seu umbigo emana a flor de lótus original, que é o local de nascimento de Brahma, o Criador. Ninguém pode estimar as suas glórias ou sua opulência, que assim permanece sempre um mistério, mesmo para homens altamente meticulosos, os mestres de todo o poder da yoga. A alma condicionada caída no poço escuro desta existência material pode muito facilmente, entretanto, abrigar-se nos pés de lótus do Senhor Krishna. Assim, sua liberação está garantida. As vaqueirinhas continuaram. Querido Krishna, nós estamos sempre ocupadas em nossos afazeres familiares. Nós, por isso, pedimos que você permaneça dentro de nossos corações como o sol nascente, e essa será a sua maior bênção. As vaqueirinhas são sempre almas liberadas, porque elas são plenamente conscientes de Krishna. Elas só pretendiam estar entretidas com os afazeres domésticos em Vrindavan. Apesar de sua longa separação, os habitantes de Vrindavan, as vaqueirinhas, não estavam interessadas na ideia de irem com Krishna para a sua cidade capital, Dwaraka. Eles queriam permanecer ocupados em Vrindavana e assim sentirem a presença de Krishna em cada passo de suas vidas. Eles imediatamente convidaram Krishna para voltar a Vrindavana. Essa existência emocional transcendental das vaqueirinhas é o princípio básico do ensinamento do Senhor Chaitanya. O festival de carros do Senhor Jagannatha, observado pelo Senhor Chaitanya, é o processo emocional de levar Krishna de volta para Vrindavana. Shrimati Radharani se recusou a ir com Krishna para Dwaraka para desfrutar sua companhia na atmosfera da opulência real, mas queria desfrutar a companhia dele na atmosfera original de Vrindavana. O Senhor Krishna, por ser profundamente apegado as vaqueirinhas, nunca vai embora de Vrindavana, e as vaqueirinhas e outros residentes de Vrindavana permanecem plenamente satisfeitos em consciência de Deus, Krishna. Assim termina o significado Bhaktivedanta do capítulo 81 de Krishna. O Senhor Krishna e Balarama encontram os habitantes de Vrindavana. Capítulo 82. Draupadi encontra as rainhas de Krishna. Havia vários visitantes que vieram para ver Krishna, e entre eles estavam os Pandavas, liderados pelo rei Yudhishthira. Depois de falar com as vaqueirinhas e lhes conceder a maior bênção, o Senhor Krishna veio para dar as boas-vindas ao rei Yudhishthira e outros familiares que vieram vê-lo. Ele, primeiro de tudo, indagava deles se a situação era auspiciosa. Na realidade, não há questão de má sorte para qualquer um que vê os pés de lótus do Senhor Krishna. Mesmo assim, quando o Senhor Krishna, por questão de etiqueta, indagou do rei Yudhishthira sobre seu bem-estar, o rei ficou muito feliz com essa recepção e começou a falar com o Senhor Krishna assim: meu querido Senhor Krishna, grandes personalidades e devotos em consciência de Krishna plena sempre pensam em seus pés de lótus e permanecem plenamente satisfeitos por beber o néctar da bem-aventurança transcendental. O néctar que eles bebem constantemente sai da boca deles e é borrifado em outros na forma da narração de suas atividades transcendentais. Esse néctar que sai da boca de um devoto é tão poderoso que, se alguém tiver a oportunidade de bebê-lo, imediatamente se torna livre da jornada contínua de nascimentos e mortes. Nossa existência material é causada por nosso esquecimento de sua personalidade, mas felizmente a escuridão do esquecimento é imediatamente dissipada se a pessoa for privilegiada por ouvir sobre suas glórias. Portanto, meu querido Senhor Krishna, onde está a possibilidade de má sorte para aquele que está constantemente dedicado a ouvir as suas atividades gloriosas? Porque nós somos plenamente rendidos a você, e não temos outro abrigo além de você, além de seus pés de lótus, Krishna. Estamos sempre confiantes em nossa boa sorte. Meu querido Senhor Krishna, você é o oceano de conhecimento e bem-aventurança ilimitados. O resultado da ação de elaboração mental é existir nas três fases temporárias da vida material: vigília, sono e sono profundo. Mas essas condições não podem existir em consciência de Krishna. Todas essas reações são inválidas pela prática da consciência de Deus, Krishna. Você é o destino último de todas as pessoas liberadas. Só por seu desejo independente você descendeu nesta terra pelo uso de sua própria potência de Yogamaya e a fim de restabelecer os princípios védicos da vida. Você apareceu justamente igual a um ser humano comum. Porque você, Krishna, é a pessoa suprema, não pode haver, portanto, qualquer má sorte para aquele que se rendeu plenamente a você. Enquanto o Senhor Krishna estava ocupado em receber vários tipos de visitantes, e enquanto eles estavam dedicados a oferecer preces ao Senhor Krishna, os membros femininos da dinastia Kuru e dinastia Yadu aproveitaram a oportunidade do encontro, uma com a outra, e ficaram entretidas em falar sobre os passatempos transcendentais do Senhor Krishna. A primeira indagação foi feita por Draupadi para as esposas do Senhor Krishna. Ela se dirigiu a elas: minhas queridas Rukmini, Bhadra, Jambavati, Satya, Satyabhama, Kalindi, Shaibya, Lakshmana, Rohini e todas as outras esposas do Senhor Krishna, vocês podem nos deixar saber como o Senhor Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, aceitou vocês como esposas dele e casou com vocês com consideração às cerimônias matrimoniais de seres humanos comuns? A essa questão, a líder das rainhas... Ah, para aqui, estava muito bom para ser verdade. Ah, é verdade. Não precisa aumentar o volume não, Bimala. Tá bom, já deu para ouvir. Então vamos ouvir no próximo programa, se Krishna deixar, né, as rainhas de Krishna respondendo as perguntas de Draupadi. Numa festa, assim, normalmente assim, chega uma hora, né, que os homens vão lá, fazem o clubinho dos homens e as mulheres fazem o clubinho das mulheres, né? E no caso aqui tinha o clubinho das esposas de Krishna e das devotas de Krishna. Tá bom, já parei de falar. Bom, gente boa, esse livro, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br, que na segunda linha está passando o link Agenda e depois o link Livros Grátis, onde você encontra esse livro de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, está passando ali, ó, Livros de Prabhupada. Você clica aí, tá? Já cliquei, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam por Ano Imaculado, onde tem essa história com todos os detalhes. Você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Vai descendo, já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, onde você vê todo o conhecimento vivido na prática.